Salve, salve, coelhada! Decadente 117! Ah, em cima do jogo, acabou de acabar. E nós já estamos aqui para falar desse empatezinho safado lá em Patos contra a União Recreativa dos Trabalhadores. A América sai na frente, cede o empate no segundo tempo, comecinho do segundo tempo. E depois disso não conseguiu fazer muito mais coisa, muito mais nada, não? E terminou 1-1. O Alisson Fernandes, seu boa noite. Boa noite, empatezinho mequetrefe com a URT lá, mas vambora, segue o jogo. Isso aí, seu Corneta, dá sua boa noite. Boa noite, coelhada. Só alegria? Ah, paciência, né, gente? Começo de temporada é isso, né? Pelo menos não perdeu, né? Exatamente. Ah, seu Jair Viana, seu boa noite. Boa noite, tivemos aí todas aquelas partes importantes do futebol no interior, né? Estádio com propaganda de margarina de armarinho, placar feito com papel A3, com papel A4, juiz terminando o jogo no meio do ataque, nego cuspindo no outro, pacote completo de futebol do interior, né? Desculpa, eu vou ter que te interromper já, porque eu não posso permitir um comentário preconceituoso desse, em que o senhor compara a manteiga da Copatos ao margarina. Isso é absolutamente inaceitável. É verdade. Manteiga Copatos de excelente qualidade, estava ali estampando a sua mão. Muito bem. É isso mesmo, gente. Fazer o quê, né? Começo de campeonato, tem dessas coisas e tudo mais. Os jogadores ainda não estão no seu ideal. Os times do interior acabam correndo 2-3 vezes mais, porque sabem que essas oportunidades que tem contra os times maiores da competição é aquele momento em que o jogador pode conseguir mostrar um pouquinho mais do seu futebol e quem sabe arrumar um lugarzinho para jogar aí o segundo semestre. E foi o que aconteceu mais uma vez. O América acabou não conseguindo marcar mais do que um gol, cedeu o empate no comecinho do segundo tempo. Eu tinha comentado aqui no programa do jogo anterior de que eu não tinha gostado da defesa. Eu até acho que a defesa melhorou em relação ao jogo passado, se eu for tirar esse lance, que também foi mais um lance de falha de marcação, mas no geral a defesa me agradou mais do que no jogo passado. Ainda assim, preocupante, porque o América não é um time que toma gol. Como assim? Os outros times podem fazer gol no América? Eu não lembrava de que isso era possível, não. Você sabia dessa possibilidade, Alisson? Pois é, já me jogou no buraco. A gente está fazendo um bolão interno nosso para fazer um teste, né, de uma nova ferramenta de bolão. E já me jogou no buraco 2 vezes, porque eu sempre jogo 0 gols para o adversário, porque eu confio que a gente não vai tomar gols, e já tomamos nas 2 primeiras partidas. De fato, acho que você tem razão, eu até anotei aqui nos meus que isso... Para mim, o ponto é claro que é início de temporada, com todas essas ressalvas que a gente já sabe, mas aquilo que foi o nosso ponto alto no ano passado, que foi a defesa, começa o ano, claro que são 2 partidas só, mas sendo ponto alto. Além da jogada do gol, eu saliento aqui algumas batidas de cabeça ali na bola aérea defensiva, que sempre foi uma preocupação da Série A. E eu acho que hoje o João Ricardo até saiu muito bem em algumas bolas, mesmo nas bolas aéreas ali. Tivemos alguns vacilos que, contra times de Série A, contra atacantes de mais renome, eles não costumam perdoar como a URT perdoou, não. Isso aí. O Jair caiu, gente? Caiu o Jair. Perdemos o Jair. Aí deve ter sido uma queda feia, viu? Porque o Jairo... É grande, né? Pois é. Seu Corneta, quer comentar alguma coisa da partida? Da defesa? Cara, a única que eu vou comentar é que eu fui ouvir o nome do Renan Oliveira aos 44 do primeiro tempo. Ou eu tô muito doido? Injustamente. Eu tô muito doido, então? Eu acho que tá, porque ele participou. Então eu tô muito doido. Desculpa, gente. São Zé Medinho, então. Foi mal, galera. Eu não sei, você tava... Qual narração que você tava ouvindo? Eu tava pelo Premier. Pelo Premier? Eu tava pela Itatiaia, então não posso falar como é que foi no Premier. Mas na Itatiaia eu ouvi o nome dele um pouco mais vezes e tal. Ele participou de outros lances do primeiro tempo, mas eu fiquei com essa impressão. O que você achou, Alisson? Eu achei que no primeiro jogo contra a Patrocinense ele foi mais ativo. Nesse de hoje eu achei ele mais, mais apagado mesmo, mas também vejo muito da birra que a torcida tem contra ele, porque pra mim ele não foi o... Não, e você vê todo mundo metendo o pau é nele, né? É. Mas, de fato, não é o camisa 10 que a gente espera pra, pro ano de Série A mesmo, não, gente. Nisso aí todo mundo concorda. Até mas também não acho... Deus é 23. Mas também não acho que ele tem sido esse horroroso todo, não. O senhor precisa ir embora? Não, depois dessa eu quero ir embora, tem direito? Ah, não, morte, se você quer, não, pode. Ele é o camisa 10, é 23, pelo amor de Deus, né? Vai. Que isso, foi sensacional, gente. Nossa, ó, um time perfeito, uma alegria de viver. Ó. É... Muito bem. Eu aqui, putz, que piada boa. Muito bem. Eu tô vendo aqui o banner da manteiga Coopatos aqui. Realmente é muito bonito o banner da manteiga. Não é? Coopatos. Isso aí. Eu quero experimentar a manteiga Coopatos. E Patense também, que eu não sei que desgreta que é essa, mas deve ser bom também, velho. Patense, inclusive, patrocina a própria URT, tá na camisa também. Também não sei o que é, não. Mas a gente descobre. É uma marca de... O que é Patense? É uma marca de patê, não? Deve ser. Já que o nível tá assim, eu não ia deixar essa passar. Muito bem, não. Muito bem, tá? De excelente qualidade. É o patê de patê. Muito bom. Ó, seu Thales Maciel já tá dando boa noite aqui. Se o Hernandes tá fazendo falta, algo está muito errado no planejamento. Não sei se é só o Hernandes que tá fazendo falta, que o time tá assim por causa do Hernandes, não. Não acho que a presença dele ali teria arrumado esse time, não. Acho que é aquele ritmo normal de começo de campeonato mesmo. Acho até que o ataque foi melhor, não. Não, mas aqui eu vou falar um negócio. Eu acho que os dois jogadores que nós somos unânimes em falar que foram perdas realmente do ano passado para esse, Hernandes e Rui, estão fazendo falta sim. Não significa que os que entraram... Não significam que os que entraram não possam se entrosar e lá para frente, daqui umas 5, 10 partidas, entrar nos eixos. Mas que agora, no comecinho, Hernandes e Rui estão fazendo muita falta, não. Não, o camisa 10, todo mundo sabe que está fazendo falta. Não só na América, mas em vários times. Mas sim, camisa 10, nós precisamos buscar um ainda. O Matheus Salles, acho que o Hernandes estaria melhor do que ele. Talvez pelo entrosamento, por conhecer o time. Já acho que ele não foi o pior em campo como ele foi na última partida, por exemplo. Nessa partida ele foi melhor, com certeza. Melhor. E eu não acho que necessariamente a falha que a gente estava vendo era ali naquele meio de campo. Não, eu não senti isso, não. Mas, gente, o time não jogou mal. O time bobeou no lance do gol e o resto foi a correria normal que o time do interior bota pra cima da gente. Eu achei natural a partida. Eu tô sendo muito ingênuo? Eu achei que o América, no primeiro tempo, jogou bem. O América soube controlar o ímpeto inicial ali da URT. E depois o América tocou bola. Houve um momento ali até do primeiro tempo. Eu achei que o América estava muito bem, tocando muito a bola, valorizando a posse de bola, tendo calma, sem aquela chuveirada na área, do meio para frente, de qualidade, interessante. Aí é onde eu acho que o América pecava em muitos jogos do ano passado, e eu vi esse erro de novo nesse jogo de hoje, que a gente até fez a pergunta para o Anderson na nossa entrevista. Que é aquela história, quando faz o primeiro gol, a vontade de fazer o segundo, ela quase não existe. É. A impressão que dá é que o segundo gol vai sair, se houver uma jogada e se a bola sobrar, então, mas aquela gana de fazer o 2-0, ela não aparece. E aí, no jogo em que a defesa não consegue segurar e acaba levando um gol, você sai com empate, ou às vezes até o RT poderia ter crescido e feito mais um, e a gente sairia com a derrota. Então, essa gana de fazer 2-0 é isso. E até porque o Mineiro poderia ser uma ótima oportunidade de tentar fazer uns 3-0 para ganhar moral mesmo, para elevar o moral desse grupo. Sim, concordo com você. Seu Jair Viana, que voltou agora. Só uma observação. Você tá aí? Ô, Alisson, uma coisa que de repente está pegando é o time voltando agora. Essa sequência, domingo, quarta, de repente os jogadores também estão um pouco pé atrás, cara. Que acabando de jogar. Quarta já tem jogo de novo. É, porque já tem gente no estaleiro, né? O Rimen já sentiu uma tendinitezinha. O Lima sentiu também. O Lima sentiu. O Juninho tá no estaleiro. Tá se recuperando também de uma lesão. O próprio Atlético tá alternando o time titular com o time reserva. É. Nós não temos esse calibre todo que o Atlético tem de poder fazer isso, questão financeira, claro, né? Uhum. Então, assim, tem que maneirar também, cara, porque a gente pode perder um jogador agora no Mineiro e voltar só no meio do Brasileiro, dependendo do nível da produção. Tem que ter cuidado também, cara. O time tá travado, pesado. Fala. Você viu que tem uma torcida lá em Patos de Minas? Torcida corneteiro, você não viu a faixa lá, não? Ah, não vi também, não. É meus primos de Patos. No meio do gramado, sério mesmo, filmava toda hora a torcida corneteiros. Na hora que eu vi, eu lembrei do corneta. Eu só vi a torcida poeira azul e achei que a galera lá provavelmente tá usando Viagra errado. Tem que dizer pra eles que não é pelo nariz. Mas enfim. Jairo, você voltou ou não voltou? Caiu de novo. Ei, Jairo, tá difícil, hein? Internet não tá ajudando, não. O Jairo usou pelo nariz também. Ó, o Bruno Marcos tá dizendo que olha pro banco e dá desespero. Thales Maciel, entre o Trau, Matheus Salles e Christian, por que optar pelo primeiro? Não sei, não tô vendo os treinamentos, eu não posso opinar. Mas talvez dar uma chancezinha pro Christian não seria ruim, não. Mas o menino acabou de chegar. Um jogo só que ele jogou muito mal. Mas tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que já foi melhor, tem que ter um tempinho também, né? Um pouquinho de calma com o Matheus Salles. Eu acho que ele pode evoluir. Acho que o Anderson vai saber trabalhar ele da mesma forma que trabalhou. De repente, daqui a pouco, ele sente que o menino não tá evoluindo tanto que precisa, saca ele do time para depois voltar com ele mais bem preparado, mas tem que ter um pouquinho de calma. O comentário do Bruno Marcos aí, eu tive essa impressão também durante o jogo. Eu, no primeiro programa nosso desse ano, falei que para mim, contratação, a gente tava uma nota 6,5, sim, porque faltava mais coisas. Inicia um trabalho em Campeonato Mineiro, um jogo contra o RT, ano de Série A, e você olha pro banco e de fato você não vê muita opção ali para um jogo, é porque tá faltando qualificar mais esse grupo ainda. Concordo. Em condições normais, o He-Man seria titular, você teria Bill e Mateuzinho no banco, né? Assim, é só para melhorar um pouquinho a situação, né? Mas enfim, eu concordo sim que ainda tem muito que melhorar no pro A Série A, e inclusive foi um comentário, se eu não me engano, do Léo Figueiredo no Itatiaia, uma coisa assim. O América ainda não tinha feito nenhuma substituição, e o comentário dele foi exatamente, se não foi o Léo, foi o Romano, mas eu acho que foi o Léo. Foi exatamente esse. Olha, eu olho pro banco e vejo que pra Série A o América vai ter que abrir o Crawford. E a gente sabe que vai, gente. Todo mundo lá dentro tá dizendo isso ainda. Então, aí nós vamos ter que aguardar. Lucas França. Duas ótimas atuações do Ailon, sim, também jogou bem hoje. Apanhou igual a Caipora, né? Com a saída do Hernandes, parece que ele assume a posição de saco de pancada. Mas saiu no primeiro tempo, dando pela Globo. Não? Mas eu achava que o Hernandes apanhava mais do que o Mateuzinho, viu? Sério? Eu achava. É porque o Mateuzinho também batia. Também, mas assim, é porque porrada o Hernandes tomava, né? Mateuzinho, o cara soprava e caía. Aí era diferente. Mateuzinho não tinha na caixa pra ficar em pé. O Hernandes não, tomava porrada pra cacete. O Ailon tá no mesmo patamar do Hernandes, né? Tem a caixa pra ficar em pé, mas tomou vários vareios. Seu Jairo, quer tentar agora? Dá um alô. Tá difícil hoje, hein? Tá de rosca, Jairo. Seu microfone tá mudo, não, bicho? Eu às vezes faço isso, hein? Vamos lá. Thales, aqui, deixa eu comentar o Ailon aí. Dois jogos, o Sérgio vai escutar isso aqui, vai ficar bravo com a gente. Dois jogos tá, não dá pra tirar confusão nenhuma, não, né, Sérgio? Mas só que o Ailon já começa a despontar como uma contratação que parece ser interessante, hein? O que vocês acham? Pra mim é titular absoluto, e nós chegamos a falar, eu cheguei a falar no programa passado, de que já deu pra ver que é bem melhor do que o Felipe Morim. Sim, tem muito que ver ainda e tal, mas quando a gente faz essa análise, gente, a gente tá muito comentando também do encaixe que ele teve no time, né? Porque a gente já viu a atuação do Ailon no Goiás, né? A gente sabe que ele se destacou em outros times também. Então, sim, tá parecendo que vai ser um nome importante aí. E não pelo gol, nada a ver. O gol foi a oportunidade, claro que mérito dele saber se posicionar ali para aquela bola. E fez isso muito bem. A jogada era do outro lado, então ele fecha na pequena área para receber uma bola que vai sobrar ali. Foi o que aconteceu. Claro que é mérito dele, mas no geral, com a bola no pé, agradou demais ver o Ilan jogando. Corneta, quer comentar do Ilan? Ele participa muito. Eu não vi o primeiro jogo, vou pular essa. Ah, então tá. Participa muito do jogo, cara. Ele, o nosso jogo tá ficando até meio desviado ali pra ponta direita. O Luan tem ficado até um pouco apagado, porque boa parte das nossas jogadas estão sendo ali pela ponta do Ilan. E ele tem um senso de jogo coletivo, parece que ele tá se dando bem ali com o Norberto, tá sendo interessante isso aí. E tá ficando talvez até mais evidente o quanto o Luan precisa começar a jogar mais bola, porque concordo. A gente tá vendo o Ilan participando mais que ele. Concordo. Eu ainda acho que tá equilibrado a quantidade de jogadas de um lado, do outro e tal, não tenho tanta impressão de que o eixo tá deslocado aqui pra direita, não, acho que acontece, tanto que o gol, por exemplo, sai do lado de lá, né, mas acho que nesse ponto ainda acho que há um equilíbriozinho, sim, mas as jogadas talvez mais vistosas e a melhor interação que a gente tá vendo, talvez seja ali, sim, com do Ilan com o Norberto, gostei também, vamos lá, mais o que aqui, o Thales Maciel, o problema do primeiro jogo e do jogo de hoje foi a falta de chutes a gol. Aí sim, aí eu concordo. Faltou, o América chutou, principalmente hoje, o América chutou muito pouco a gol. O que você acha, Alisson? Eu concordo, mas pelo menos hoje teve menos cruzamento nada a ver na área. Cruzamento rifado. Acho que primeiro tempo a gente trabalhou a bola legal, não teve tanta finalização, acho que porque o gol saiu muito cedo, e aí a gente entra naquela de não ter ímpeto de fazer o segundo. E no segundo tempo aí sim a URT controlou mais a partida. O nosso segundo tempo foi bem ruim. Foi. Então, até o primeiro tempo, achei que o time tava jogando bem. Depois disso aí caiu muito. Sobre ter pouca finalização, acho que aí entra também um pouco da questão do Bill. Eu consigo entender bastante que isso é importante pro esquema do Anderson, ser um jogador que traz um sangue legal. Hoje muita gente, inclusive no grupo nosso, comentou elogiando o Bill em relação à atuação do Rafael Moura no jogo passado, e eu até concordo, mas eu não consigo ainda ver com bons olhos um atacante ser tão valorizado quase que só por dar combate. Eu gostaria muito do Bill ser um atacante que finalizasse mais, tanto com a bola no chão, um jogador que estivesse mais presente para tentar fazer o gol. Esse combate dele é legal demais da conta, isso contagia os outros jogadores no campo, isso é importante para o esquema do Anderson, mas eu acho que só isso ainda é pouco. Eu prefiro um Rafael Moura, quando estiver funcionando mais legal, como um centroavante ali finalizando bolas, do que um atacante que seja só combativo. Corneta, algum comentário infame? Não, hoje eu tô bonzinho, eu tô machado. É segundo. Pré-temporada sua foi fraca, né? Início de campeonato também pra você. Tá certo, a gente entende. Fazendo efeito. Ô, gente, quem tá ouvindo aí, eu mandei lá no Facebook, lá no Twitter, tem o link pra voto de Bala e Colatina. Conseguiram mandar lá no grupo também, ô Alisson? Sim. Então, tá no grupo, tá no Twitter, tá no Facebook. Até daqui a pouco nós vamos fazer o apanhado geral, então quem puder, vota lá pra gente ter um mínimo aqui de votação de Bala e Colatina, pra gente ter uma ideia do que o povo achou. É isso, o que mais? Foi um joguinho morno, né? Acho que foi o que você falou, né, Marcos? Primeiro tempo eu gostei do primeiro tempo. Primeiro tempo eu acho também que sim, teve aquela correria inicial que vai acontecer em todo jogo contra o time do interior, né? Que estiver jogando em casa. Aquela correria inicial que não durou nem 10 minutos, o RT não conseguiu segurar esse ritmo, nem 10 minutos, deu ali 10 minutos no relógio, o América já tinha voltado ao controle da partida, já estava com um volume de jogo interessante para cima do RT, e foi aquilo, acho que a pena foi ter parado no primeiro gol, e de fato, se você vê o América depois do primeiro gol, o América fica tocando bola, etc e tal, com aquela vagareza, sem preocupação nenhuma de ser aquela ânsia de buscar o segundo gol, aquela vontade maior de fazer o segundo. E o segundo tempo a gente jogou mal. O segundo tempo realmente não tem o que dizer. Acho que o Anderson demorou a fazer substituições. Vendo que o América estava mal, mais uma vez, ele demora para substituir, né? Acho que a primeira foi aos 25, se eu não estou enganado. Não vou lembrar aqui agora. Foi por aí. Foi, e né? Todas foram meio que 6 por meia dúzia, né? É, exatamente. Todas foram jogadores pelos substitutos naturais deles e que muito provavelmente são piores tecnicamente, tanto que estão na reserva, né? O Capixaba fica devendo em relação ao Ailon, o Gerson Magrão está o Luan, o Carlinhos está chegando agora, então ainda não dá para saber, mas também não tinha condição de fazer lá muita coisa entrando no lugar do Giovani. Então Carlinhos... foram substituições que... O Carlinhos acho que não dá pode nem falar pra avaliar, porque ele ficou muito pouco tempo e já entra naquele assim, minutos finais em que você quer tentar fazer o gol de qualquer jeito, não sei o que, tarará. Então, acho que não tem porquê, né? O cara entra num rabo de foguete ali. Os outros, o Capixaba... E o Carlinhos? Ah, diga. O Capixaba achei que não... Até teve um lance lá que ele tentou dar um carrinho e demonstrar alguma vontade, mas... eu acho que vai ser jogador pra entrar no lugar do Ailon só quando o Ailon estiver cansado, porque não, fora isso, no... Entrou pra estrear só, a impressão que eu tive foi essa. Assim, vamos estrear, pronto, acabou. Não tem mais essa história. Né? Então, fora isso, não vi razão deles entrarem. Fala, Jairo, o que deu aí? Rapaz, minha máquina aqui resetou, voltou. Tô indo pelo celular, tá dando pra me ouvir? Tá, mas tá dando retorno. Você tem fone de ouvido aí, não? Pois é, tô com fone de ouvido mesmo. Ué, você tá? Tô. E tá dando retorno, então. Então, beleza. Tenta, na hora que você não estiver falando, tenta deixar ele no mudo, então. Tá, beleza. Vera falou. Não, então comenta aí, ué, que você não comentou nada até agora. Nós já falamos da defesa, nós já falamos da falta do Hernandes, nós já falamos... Pois é, assim, eu acho que não... Eu acho que a gente não é terra arrasada, não. A URT tem 45 dias. Então, assim, tem que. Não, é um dos times que certamente deve estar, talvez, entre os quatro primeiros, cinco primeiros. Então, não é terra arrasada, não. É assim, né? Aquela história. A gente fica achando que é obrigação da América ganhar todos os jogos, mas não. Os caras. Foi um jogo ruim, foi um jogo pegado, mas eu acho que. Eu acho que não, é isso aí. A gente tem as quatro primeiras rodadas, nós temos 3 jogos em casa. É pegar esses 9 pontos aí. E o resto. Esse campeonato é muito sem graça, né, cara? Classificar 8 em 12 é um negócio muito complicado. Então. Vai ficar engraçado no mata-mata, né? Porque vai ser esse negócio aí, é mais pra preparar o time mesmo, né? Eu acho que é mais pra. Eu estranhei hoje não entrar o Aderlan. Vocês falaram alguma coisa aí hoje? Não chegamos a comentar, não. Mas só desse comentário agora de falando agora, pouco antes de você voltar, das substituições, aí o que eu falei é que me deu a impressão de que a razão das substituições ali, fora a entrada do Gerson Magrão, que parece que o Luan pediu para sair, o Carlinhos e o Capixaba, era aquela entrada para estrear, para garantir a estreia e falar, pronto, estreou. E aí talvez por isso ele tenha optado pelo Capixaba e não pelo Aderlan. Acredito que pode ser sim, mas assim, o jogo mesmo eu achei um jogo muito ruim, a verdade é essa. O segundo tempo, eu achei ruim. Não. O segundo tempo eu achei ruim, achei chato. Achei o segundo tempo do América ruim, mas o jogo como um todo não achei um jogo ruim não, pelo contrário, achei corrido, achei o time do RT legal. A gente tem que lembrar que eu acho que é campeã do interior nos últimos 2 anos aí. Time mais forte do interior de Minas dos últimos Campeonatos Mineiros. Jogar lá, de fato, não é difícil. Tudo isso que o Jair falou, eu concordo. Eu não consigo concordar com essa história do América fazer um gol e aí mudar do vinho para água. E isso acontece algumas vezes. Faz vontade de fazer o segundo gol quando faz o primeiro. Continuar do mesmo jeito que tá jogando isso, antes. Isso aí é o estilo do Anderson, né? Que o adversário venha pra frente. Mas também não pode ser tão natural assim. O América abdicar do jogo depois que ele faz 1-0. Com 2 minutos do primeiro tempo, ele já quer parar o jogo ali. Não, gente, continua. Isso é meio que uma sina nossa. Não, né? Comentei, só o Renan tem preguiça. As viúvas do Giva aí, né? Não, fala assim, que isso parece que é uma sina nossa mesmo. O Givanil também era o mesmo esquema. A gente reclamava exatamente a mesma coisa dele. Que fazia 1-0 e o time parecia que começava a administrar o jogo, né? Uhum. E o Anderson é isso. A gente viu a Série B ano passado. Pô, quanto jogo a gente passou 20, 30 minutos de aperto porque fazia um golzinho salvador a 10 do segundo tempo e depois era só sufoco. Só sufoco. Mas é o estilo do cara. É. É isso aí. Algo mais? Algum destaque você quer puxar, Jair? Não, eu acho que, assim, eu tava esperando talvez um jogo melhor do Matheus Salles e fui decepcionado, né? Eu acho que realmente o segundo jogo dele talvez foi pior do que o primeiro. Uai, nós falamos o contrário aqui, nós achamos que ele melhorou. Você achou? Eu achei que o que acontece? Ele tá com uma dificuldade ali de posicionamento. No jogo passado ele tava batendo cabeça com o Zé Ricardo. E nesse jogo ele foi um pouco mais pra frente, ele começou a invadir a área do Renan ali. Uhum. E os dois começaram a bater cabeça, e como ele é mais rápido, acabou que assim, ficou, eu até falei no grupo, ficou um bololô ali na ponta esquerda, e aí não rendia nada. Não, eu vi isso, eu não tô falando que tá no seu melhor, acho que tá longe do ideal, mas achar que ele foi melhor do que foi no primeiro jogo, isso eu achei. Acho que no primeiro jogo ele tava ainda mais inseguro, ainda mais confuso. Esse melhor que o Henrique tá falando, na verdade, não é. Foi mal pra caramba. Então, achei que nesse aí ele foi um pouquinho melhor. Agora, isso que o Jair falou faz sentido pelo seguinte: a gente vê o Ailon entrando na ponta direita. O Ailon, pra mim, já tá tendo um entrosamento. Já casou legal o futebol do Ailon com o Norberto. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas os dois estão conseguindo fazer muita jogada já. Já casou legal. A impressão que me deu são dois jogos só. Acho que o menino tem tudo para evoluir. Eu elogiei a contratação dele, é um bom jogador. O futebol dele ainda não casou com o Zé Ricardo, eles ainda se confundem ali. O futebol dele não casou com o do Renan Oliveira para conseguir os dois ali fazerem jogadas juntos. Como ele joga na direita, nem com o Norberto, nem com o Ailon também, ele não conseguiu grande entrosamento. Ele tá um pouco perdido ali ainda. É muito cedo. O Anderson vai ter a tranquilidade necessária para que ele consiga se inserir nisso, perceber que ele não é o cara que entrou de cara bem. Ele pode conseguir render ainda, mas vai ter que ser um processo, não vai ser da noite pro dia, não. Isso eu acho que eu queria dizer que não tô queimando o cara nem nada. Eu também acho que os jogos que eu vi dele no Palmeiras, eu gostei da contratação, acho que tem o que crescer sim. Falta o que realmente é esse entrosamento. Também a gente acaba com um pouco de sentido por toda a reclamação que a gente arrumou passar. Hernandes e Juninho, os dois estavam afinadinhos com o outro, né? Também. Tá, essa dificuldade ali de acerto, daquele passe que tá ali, tá difícil. Mas eu acredito que tem que melhorar. Eu acho que ele é um jogador, não, ele é um bom jogador. Eu acho que tem que acertar melhor, bater um pouco esse posicionamento ali com ele. De acordo. Deixa eu falar umas coisinhas da URT aqui. Fale coisinhas. Eu quero aproveitar para falar. Eu quero falar algumas coisas da URT. Primeiro que eu achei legal demais a torcida dos caras, velho. Torcida cantando o tempo inteiro. O estádio tava com uma... É um estádio que cabe pouquíssima gente, mas tava com uma quantidade legal de torcedores. Não para um minuto, os caras uniformizados lá, torcida com uma faixa bonita, bem feita, essa poeira azul. Achei muito bacana mesmo. Segunda coisa, o gramado do Independência, a gente viu no jogo passado e lá presente no estádio, o gramado do Independência tá meio castigado. Teve alguém que chegou a falar, eu falei disso do grupo, alguém chegou a falar da questão de chuva, e de fato tá um solão danado aqui em Belo Horizonte, não tem chuva, então isso prejudica. Mas nós todos aqui mais ou menos regulamos idade, a gente lembra que há coisa de 10, 15 anos, gramado no interior tinha campo que tinha terra ainda. Atlético, Cruzeiro e América iam jogar no interior com gramado de terra, com campo de terra. E o campo do URT, não sei, pisando lá se tá perfeito, mas pelo menos pela televisão, um tapete, um gramado muito bom. Achei muito interessante isso também. A bola rolava, outra coisa, né? Outra coisa que eu reparei, não sei se vocês ouviram isso, a gente fica falando, zoando aqui, chamando de URT, a torcida deles, em alguns cantos, eles chamam o time de URT mesmo. Vocês viram isso? Acho que todos. Se não todos. Pois é. Vi sim. Vamos ganhar então, URT. Perdeu o efeito a gente ficar zoando de urso, porque eles se chamam assim, então perdeu a graça. Só chamar de urticária. E a outra coisa que eu reparei também, aí já é para dentro de campo, o Eduardo Ramos, que é um jogador que a gente tentou, se não me engano, no ano passado, no início do ano. Já quase trouxe, ele jogava lá no Remo. E aí agora tá jogando no RT. E fez um partidaço, hein? Jogou muito. É. Um pouquinho de vontade de tê-lo no lugar do Renan Oliveira, viu? Vamos ver até o final do campeonato como é que ele se sai. Vamos contratar o Everton Maradona. E, pois é, foi a entrada do Maradona que mudou o segundo tempo, né? Não tem nada mais interior de Minas, do time do interior de Minas, do que o Everton Maradona, cara. Acho que ele já jogou todo. O Bruno Marques comentando aqui: a melhor zaga da história da Série B. Não sei se é da história, não, viu, Bruno? Melhor zaga da história da Série B, toma 2 gols em 2 jogos. É preocupante? É, só não é preocupante porque começa a temporada, mas. Levanta. Vai, se não chega no amarelo, o sinal fica. O que acontece, Samizão? Um verde mais claro, quase amarelado. Fora isso, alguém tá com grandes preocupações com a defesa? Ou é só um. Opa! Eu acho não, que a gente tem. A gente tem que diminuir um pouco a expectativa e perceber que a gente vai enfrentar uma Série A. O atacante da Série A é muito superior da Série B. Então, algumas falhas que a nossa zaga cometia na Série B e que não resultavam em gol, muito provavelmente na Série A, se de aproveitamento dos atacantes, vai ser maior. Então, a nossa zaga vai tomar mais gols. Ninguém aqui tem que ser lunático de pensar que vai ser a mesma eficiência da Série B, não. Agora, também eles têm muito mais futebol para apresentar e já ficou provado no ano passado do que o que apresentaram nesses 2 jogos. Perfeito. Até individual de Messias e Rafael Lima, não. Talvez tenha também essa questão ali do Matheus Salles e Zé Ricardo ainda estarem se ajeitando. Exatamente. Ali. Então, isso acaba repercutindo lá atrás. Exatamente. Ô, Jair, você ia falar? Oi. Não, eu ia comentar essa. Não me preocupo. Jairo, caiu o Jairo de novo, só pra mim? Caiu também. Então tá. É, isso aí. E aí o Lucas França tá aqui, a cusparada do torcedor da URT no Luan, ao qual ele revidou. É, aí é chumbo trocado, né, filho? Fazer o quê? Os dois bobos lá, cuspindo um na cara do outro. É uma grande bobagem. Mas o bobo é profissional, né? É, tá errado. O bobo é profissional. Tá errado. Mas os dois estão, mas... Quem cuspiu primeiro? Espera-se do profissional um pouquinho mais de... Ah, não, o profissional vai reagir. Inteligência. Se ele tomou primeiro, a reação é natural, né, Márcio? Você toma com os parados? É, por mais profissional que você seja, por mais cristão que você seja, não, queira dar a outra face, é compreensível, vai. Mas tudo bem. É, errou. Não tô passando pano. A cusparada, ela vem depois da discussão. Na verdade, o principal erro dele é o primeiro pra mim, que tá saindo, uma coisa mais que natural, vai xingar, vai chamar de sei lá o que ali, e aí o cara vai bater boca. Aí do bater boca veio o primeiro cuspe, veio o segundo. Então, gente, Luan é jogador rodado. Será que o cara não tem o mínimo de equilíbrio pra conseguir ouvir alguém ali na beira do gramado xingando? Isso aí é a vida dele, ele já deve ter escutado isso algumas vezes. Pois é. Um pouquinho de equilíbrio para não ter revidado na fala. Se ele não tivesse revidado na fala, não tinha rolado cusparada de nenhum dos dois lados. Era sentar no banco ali, pronto, fez seu papel, vai pro banco e acabou. Dá um joinha e deixa pra Tureba falando sozinho. É o que eu devia ter feito. O Jair caiu de novo. Toda hora que eu vou chamar o Jair caiu. Muito bem. Algo mais então, Alisson, que você quer comentar? Eu ia te perguntar isso, eu já posso cornetar o Luan, ou se eu tenho que esperar 5 jogos desse ano? Não, você pode cornetar o Luan, porque eu também vou querer. O Luan tá liberado. Tá liberadaço. O Luan, cara, teve esse desequilíbrio, e além disso, tá faltando futebol no Luan, sim. Luan, ele ficou do ano passado pra cá, o Anderson apostando bastante nele, ele tem que chamar mais o protagonismo pra ele. Não sei se isso é ruim também não, viu, Henrique? Que eu fico cobrando dele chamar o protagonismo, e o Luan com a bola nos pés, ele costuma dar... Tropeçar. Nela. Então, talvez seja até melhor ficar meio escondidinho. Ano passado você cornetou o Luan, aí o Luan saía, aí você viu que o time ficava pior, e no final das contas deu certo. Então vamos usar a receita do ano passado, você continua cornetando o Luan. Quem sabe ele sai e no, depois dá certo. Muito bem. Jair, quer cornetar o Luan também? Uai, cornetar o Luan hoje não tem jeito, tem que cornetar. Ele jogou muito mal, perdido, assim, realmente eu não sei se ele voltou com a cabeça boa aí depois dessas férias, não. Eu realmente tô achando ele, os dois jogos, eu acho ele bem perdido, bem disperso no jogo, sabe? O que aconteceu, não. Eu acho que, assim, ele não é essa Coca-Cola que a gente sabe o que o Luan joga, na verdade. Sim. Pior nessa volta. É, concordo com vocês também, acho que ainda não mostrou nem o que já mostrou ano passado, mas esse jogo principalmente foi bem mal e bom, enfim, tá na disputa aí, né? Tem um prêmiozinho aí no final do programa. Corneta, você tá caladinho? Na direita. Pode falar, Corneta. Tá caladinho, Corneta? Quer falar nada não? Corneta. Deve ter caído também. É, acho que foi cozinhar. O microfone tava desligado. É, aqui. Acontece. É por isso que nós não estamos te ouvindo, então. Animal. Eu fiz cada comentário interessante hoje, inteligente. Porra! Que pena, hein? Puta que pariu, que participação do Corneta fantástica. Que pena. E todo mundo ignorando. Que absurdo. Quer falar do Luan? Não, mas aí é porque latina já, não é não? Ah, tá. Nós vamos chegar lá, mano. Tudo em Coluantina. Ô Jair, só a última chance de falar alguma coisa aí que você queira puxar, que a gente não comentou, que a gente comentou e você não tava aqui. Depois nós vamos pra banda com a latina. Não, não tem. Já esgotamos já. Acho que. Já esgotamos. Pronto, o programa curtinho da semana, a gente, de fim de semana, não dá pra puxar muito, não. Tá certo. Então vamos pra bala e com a latina. Fala, Marcos. Eu quero puxar mais um aqui. Então puxa. Eu quero falar do João Ricardo tomando amarelo de cera empatando contra o RT, porque tá. Se eu não falar isso aqui, eu vou passar mal. Tá, mas eu acho que esse cartão foi injusto. Foi pequena. Concordo com você. Não, não foi nem cera, cara. Ele tava naquela. Eu também acho que foi injusto. Ele tava querendo bater a bola. O time que não tava posicionado. E aí ele tava xingando o time, mandando o time se posicionar pra bater o tiro de meta. E aí nessa, o juiz foi e deu cartão pra ele. Entendeu? Não adianta ele chutar a bola ao Léo também rápido e ninguém lá na frente pegar essa bola. E tá todo mundo de costas, sei lá o quê. Então naquela hora, naquele momento específico, ele tava. Revê o lance. Ele tava dando expor no time. Então eu achei que foi injusto. Eu não sei. Eu, tudo que vem do João Ricardo relacionado à cera, eu já... Eu sei, ele tem um passivo com você que é muito grande. O pessoal da Itatiaia comentou a mesma coisa que eu tive, a mesma impressão que eu tive também. Aliás, o seu apito estava muito bonzinho em dar cartão amarelo para o América. Primeiro cartão da URT, eu tô doido para chamar o URT de patense. Deve ser por causa do patrocinense no domingo, no quarta-feira. Foi no segundo tempo, de sim, uma falta perto da área, uma falta dura, se eu não me engano, em cima do Bill. Beleza, mas assim, teve muito lance em faltinha para matar contra-ataque do América, entradas um pouco mais duras, que ele poderia ter dado cartão até mesmo no primeiro tempo, e ele não deu cartão não tava dando cartão para o RT de jeito nenhum. Pro América era fácil. Pro América toda hora botava a mão no bolso para tirar o cartão. Entendo a sua crítica, ela é recorrente. O João Ricardo tem o histórico, mas nesse cartão, nesse caso, no de hoje, eu acho que ele não teve. Não foi justo o cartão. Eu acho que pelo. Assim, o resto do time não estava fazendo cera. Então, assim, eu não acredito que ele também tivesse, não. O jogo estava 1-1, não acredito que o Anderson considere isso um resultado para fazer cera. E aí o resto do time não estava fazendo também. Então não faria muito sentido. Eu acho que foi injusto o cartão, sim. O juizão era caseiro pra caramba. Teve um monte de falta que ele deu pra o RT, que quando acontecia com a gente, não deu. Cara deu uma entrada no Giovani, assim... Careca barbudo. O cara deu uma entrada no Giovani criminosa, o cara não deu nada. Então, assim, o juizão era ruim. Que, aliás, como eu falei, acabou o jogo com o ataque. Saiu o gol deles, né? Foi nesse lance que deu sequência dessa entrada no Giovani, que eu também achei que foi falta. Acontece o gol da URT. Pois é, foi falta demais ali. E se acontecia uma dessa do lado da URT, a torcida gritava, ele ia lá e marcava, né? Então o juizão caseiro, né? Tava fraco, o Tchê também comentou que ele tava mal. Muito bem. Algo mais, Wallace? Não, agora fechou aqui. Posso ir pra Bale Colatina, então? Pode. Então vamos lá. Pouca gente votou, porque, né? Tem só uma hora. Não tem uma hora ainda que o jogo acabou. O jogo acho que acabou às 10h20, mais ou menos, às 9h20. Então não tem tantas respostas, mas nós já temos aqui o resultado final. Começando com a bala do jogo, que foi menos dividido. Então nós tivemos 11,1% para a bala do jogo para o Norberto, 11,1% para o Messias, 11,1% para o Giovanni e com 66,7% dos votos, o Aylon, autor do gol, foi o bala do jogo. O Alisson, bala do jogo. Eu vou com a galera, eu vou no Aylon pelo tanto que ele foi participativo da partida. Ele buscou o jogo o tempo inteiro. Muito bem. É, Jairo. Eu também vou com a galera, vou no Aylon porque ele tá com uma vontade muito grande e assim, ele tá saindo da marcação, coisa que eu não tô vendo nem o Bill, nem Rafael Moura nos dois jogos, e o próprio Luan também. Ele tá se esforçando muito mais para ser opção ali no ataque do que seus equivalentes, e pelo gol, né? Sim. Então acho que merece demais o bala hoje. Muito bem. Corneta. Aylon também. Por causa do gol, né? Fazer o quê, né? Alguém acertou hoje, até rasgou a rede, né? Não rasgou, não. A rede é que era ruim mesmo. Eu sei, deixa eu... Pé de chumbo? É, eu vou acompanhar todo mundo, então. Nós vamos ter mais uma unanimidade e vou votar no Aylon também. Não só pelo gol, mas por realmente a movimentação dele tá boa, ele tá se apresentando para jogadas, tá tomando porrada e levantando, sem revide, sem ficar nervoso, né? É, não agora, sei se ele merecia o amarelo. Pois é, não, mas era o que eu ia falar. Eu não acho que ele merecia o amarelo. Na verdade, eu acho que quem merecia o cartão foi o jogador que sofreu a falta, porque ele propositalmente joga o braço com o cotovelo e mão tudo na cara do Aylon naquele lance. No lance que o Aylon toma o cartão. Então, assim, até que tomasse o cartão, porque foi por trás, talvez, não acho que tenha sido merecido, porque não foi com tanta intensidade assim. Acho que a agressão do outro cara foi muito mais grave do que a falta em si. Você ia falar, Alisson? Eu ia comentar idiota, mas qual que é o inteligente que faz uma rede com um buraco maior do que a bola? Pois é, bicho. Impressionante isso, né, cara? É, ó, tá de parabéns. Viu? Parabéns aos envolvidos. Você reviu o relógio. Reviu o replay. Pode olhar, pode reparar. Assim, a bola é só tocada, nem forte a bola foi, ela pica, ela não passou por baixo, ela passa pelo meio da rede e a bola simplesmente passa. Tá aí, parabéns. Quem sabe a URT troca essa rede aí até o próximo jogo deles. Então, Aylon, bala do jogo. E para Colatina, 11,1% dos votos para Luan, 11,1% dos votos para Enderson Moreira. Deixa eu ver se eu sei quem votou no Enderson. Quer dizer, eu sei, né? Eu quero ver se foi quem votou. Quem que você tá pensando? Não, não foi não. Não foi não que ele não votou. 33,3% para o senhor Matheus Salles e o Colatina do jogo, 44,4%, foi o Renan Oliveira. Muito bem. Então tá aí dividido entre Matheus Salles e Renan Oliveira, mas o Matheus Salles acabou levando. Jairo, seu pior em campo. É, eu assim, fiquei também os dois, ficou entre o Matheus e o Renan. Uhum. Mas eu acho que o Renan, assim, jogou, mesmo ele não é nada novo. Uhum. E eu acho que ele foi delicado se posicionar entre o estranho que estava o Matheus hoje. Cortou batendo cabeça isso aí. Falou, mas eu não entendi nada, vamos lá. Não, eu tava dizendo. Não, eu tava dizendo que o Matheus e o Renan pra mim disputaram muito próximo Colatina hoje. Aham. Mas eu entendo que o Renan foi bastante prejudicado pelo posicionamento do Matheus. Entendi. Porque ele tava sempre chegando atrás com o Didário, faltava espaço, não tinha aquele muito o que ter ali e tal. Então, assim, eu vou votar no Matheus só por conta disso. Não é no sentido de cornear ninguém, não. Só que hoje, no jogo, ele realmente foi entendi. Um oito defensivo melhor. É, cortou, né? De novo. Mas eu entendi. Como a má atuação do Renan foi em razão, em boa parte, de ser atrapalhado pelo Matheus Salles, você está votando no Matheus Salles, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, pronto. Então eu entendi. Corneta. Eu vou votar no Luan pela bobagem que ele fez. Ele pode até ser punido pelas paradas de devolução. Tá certo. Se for pra súmula, né? E pode atrapalhar o time, né? Ficou pra súmula, tem razão. O Alisson. Eu tô com corneta nessa, não só pela. Juntando a cusparada com o fraquíssimo desempenho dele dentro de campo também. Concordo que Renan não foi muito bem, concordo que Matheus Salles tem melhorado um pouquinho também, não foi bem, mas hoje meu voto é pro Luan. Eu tô acompanhando, eu sei o Corneta também, meu voto também já é pro Luan, já ia pro Luan, independente da cusparada. Eu acho que em campo ele foi pior do que Matheus e Renan. Que o dois. Tô só repetindo o que vocês falaram, gente, concordo. Acho que o Matheus foi mal, acho que não foi muito bem. Embora eu não acho que o Renan não tenha ido bem no jogo. Eu não acho que ele foi só neca. Acho que ele correu e tal, ele só estava atrapalhado. O posicionamento não estava o ideal e tal, mas não achei que o Renan foi só neca nesse jogo. Mas ainda assim não foi bem. Mas mesmo com a má atuação do Renan e o Matheus Salles que ainda está chegando, acho que no jogo de hoje o Luan foi quem pior atuou em campo. Então, dividido 3-2, o Luan fica como o colatino do jogo. É isso, senhores. Vamos às considerações finais? Próximo jogo, quarta contra... Quarta contra Tupi. Democrata? Não, Tupi é. Tupi. Tupi ou não Tupi? É 7:30? 7:30 de novo. A turma do fundão já manda aquela mensagem às 3 da tarde, falando que já estão no Pardal bebendo. Só para fazer vontade, para fazer vontade na gente. Quarta-feira, 3 horas da tarde, vou te falar, viu? Cláudio. De cerveja uma hora dessa, né? Então. Vai estar bebendo também. Não, vou estar trabalhando, né? Tá certo. Mas aí é bebendo profissionalmente, olha para você ver. Ó. Que coisa linda. Tem mensagem edificante? Não tem. Tô de férias. Tem não? Tô de férias. Muito bem. Aproveite as férias. É a mensagem edificante da vez. É isso, senhores. Vão à Independência. Vamos ver se a gente repete o público lá de 3.600. Quem sabe 4.000 aí, quarta-feira. É o mesmo horário de jogo, né? Mesmo dia da semana. Quem sabe a gente consegue aí também um bom público. Foi surpresa pra mim na primeira rodada. O Alisson, algo mais? Deve ser um adversário mais difícil do que foi a Patrocinense na nossa estreia dentro de casa. Perdeu os dois então primeiros jogos. Mas o Tupi tem uns caras melhores ali. A Patrocinense também, acho que perdeu os dois primeiros, né? Patrocinense ganhou de hoje. Ou de ontem. Ah, é? A segunda rodada a Patrocinense ganhou. O Tupi vai ser mais difícil, ele vai estar mais desesperado. Que precisa culpar, né? Nesse ponto eu concordo. Eles vão vir desesperados, precisando do resultado. E então, aí, se alguém da comissão técnica do América, se algum jogador, se alguém ligado ao América ouvir isso aqui, nós vamos tentar, não é desrespeitando o Tupi não, mas vamos tentar pegar esse jogo para tentar vencer uma partida um pouco mais folgada, tentar fazer o 2-0, tentar partir para cima e fazer uma... Vamos levantar esse astral desse time. Eu acho que o time tem potencial, ainda não tá nos cascos de jeito nenhum, fez 2 partidas abaixo da média, tecnicamente. Tem condição de vencer um Tupi aqui dentro de casa por uma folga maior. A gente tem que parar com isso aí de fazer 1-0 e achar que tá suficiente, porque isso é muito arriscado. A gente vai enfrentar uma Série A esse ano. Concordo com você no que você falou. Não vai ser jogo fácil, não. Só a título de curiosidade. A Patrocinense ganhou de 2-1 do Tombense, jogou em casa, Patrocinense. E o Tupi jogou em casa contra o Uberlândia. E esse jogo foi 5-2 pro Uberlândia. Então, assim, né? Foi fácil, não. Ainda assim, fez 2 lá. Então, não vai ser jogo fácil também, não. É isso, senhor. Tupi senhores. Tá na Série C? Tupi tá na Série C, se eu não me engano. Com certeza. Tá. Não subiu ano passado, quase. Ficou perto de subir ano passado, pra B. Mas tá na C, continua na C. Então é isso. América e Tupi, quarta-feira, às 19h30. E o Decadente sobre o jogo na quinta-feira, às 8 horas da noite, o dia seguinte à partida. Certo, senhores? Então todo mundo dá tchauzinho, que eu vou desligar isso aqui, e a gente volta quinta-feira. Corneta até já foi embora, olha lá. Falou, galera, até mais, tchau. Falou, galera, até mais. Um abraço.